Bom dia, pessoal. Bom dia pra vocês que estão escutando a gente aqui na rádio Aconchego 88.5 no momento, né? Estamos dando início ao programa Prato Cheio, seu programa diário de todas as terças-feiras. Não é diário, então é semanal. Seu programa semanal, terça-feira. E tem as reprises também, né? Por isso que a gente fala que é diário. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, Felipe, de quê? Dos mitos, né, e das verdades sobre a nutrição, né? Semana passada a gente falou da amamentação e no primeiro programa a gente falou sobre a hipertensão. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os mitos e verdades da nutrição. Então vamos dar início, né, Felipe? Isso. A nutrição é um assunto que realmente dá o que falar, né? Todo mundo tem algo, algum palpite, alguma dica, né? Alguma tia... Uma avó, né? Diz que é aquela dieta da lua. A vizinha. A blogueira. A blogueira fitness. O blogueiro também, né? Tem blogueiro fitness, né? Não conheço nenhum ainda. O médico, né? Então, sempre tem aquela pessoa que tem dá palpite de nutrição, né? O que acontece todos os dias... É a descoberta de novos alimentos, de novas funções, né? Que mexem com o organismo do ser humano. Isso. Então, no programa de hoje, nós vamos acabar com mitos sobre as alimentações e falar um pouquinho das dietas, dos nutrientes, de algumas coisas que são repassadas na sociedade. Então, vamos começar com a primeira curiosidade do dia, né, Felipe? Qual é a primeira curiosidade? Hoje, a gente vai falar a primeira coisa. É uma dieta da moda, né? Que é aquela dieta sem glúten... E sem lactose. Quem nunca ouviu falar, né, que a dieta sem glúten e sem lactose é um milagre. Deixa você magro em alguns dias, faz você perder peso. Então, vamos falar primeiro sobre isso. Primeiro é bom esclarecer, né, que esses componentes, eles são temidos hoje em dia. E o que é o glúten, né? O glúten é uma proteína que está presente nos cereais, nos trigos, na cevada. E ele tem a função só de dar elasticidade ao alimento. Por exemplo, o pão, se o pão não tiver o glúten, vai ficar aquele pão murcho, aquele pão que pedra. Não vai inchar, não vai ter elasticidade do pão. Então quer dizer que o glúten ele só incha o pão, não incha a pessoa. Não incha a pessoa, né? É o que as pessoas acham, porque incha o pão vai inchar a pessoa também. Isso é uma pessoa também, né? É um absurdo, né? Então a função do glúten é essa de dar elasticidade. Então quando... Mas tem aquela coisa, né? Quando a pessoa ela tem alguma doença, a doença celíaca, por exemplo, ela vai ter problemas com o glúten. Mas a gente tem que saber que é apenas para essas pessoas. Se você não pode comer o glúten por conta dessa doença, você deve evitar o glúten. Aí uma das questões, né? Por que a pessoa emagrece? Ah, mas eu fiz essa dieta sem glúten e emagreci. Porque isso é uma coisa um pouco lógica. Se você deixa de comer as coisas que tem glúten, o que é que você deixa de comer? Carboidrato, deixa de comer pão, deixa de comer os macarrão, deixa de comer essas coisas. E por esse motivo é que você emagrece. Isso mesmo. Não porque você deixou de comer o glúten em si, mas porque você deixou de comer... Esses alimentos industrializados. Isso, então o glúten ele é mal indicado, ele é contraindicado para aquelas pessoas que possuem intolerância a ele, né? Isso. Algumas restrições intestinais, como doença inflamatória intestinal, né? Intestino curto, entre outras. Mas a lactose, Felipe, é a mesma coisa que a gente faz, é a mesma ideia do glúten que a gente comentou agora? A gente pode falar o que é primeiro a lactose, né? A lactose é o açúcar que existe no leite. Então é uma coisa natural que tá lá no leite, né? O açúcar do leite. E o que acontece com a lactose é que existem pessoas que são intolerantes a esse açúcar. E isso vai causar no intestino dela, já que ela não vai ter a enzima que quebra essa lactose, que é uma substância que vai degradar essa lactose no intestino, ela vai fermentar, vai dar aquele desconforto, aquelas gases... A distensão abdominal, vai achar que ela tá inchada por conta da lactose, mas isso também só ocorre em pessoas que têm intolerância a ela. Não são em indivíduos normais que não têm essa disfunção. Então o que a gente tem que salientar é que a gente deve restringir esses alimentos para as pessoas que têm essas doenças, não para pessoas saudáveis. Porque elas em si só, a lactose e o glúten, não vão emagrecer você, não vão lhe tornar uma pessoa mais saudável. Pelo contrário, você pode comer isso desde que você não tenha essas intolerâncias. Isso mesmo. Então, passando o assunto, vamos falar agora de uma dieta que ficou bem famosa. Eu acho que hoje em dia ela caiu um pouco, mas ela ficou bem famosa, que foi a dieta detox, né? Realmente, será que ela faz bem ou não faz, né? Geralmente as pessoas iam pra spa, né? Fazia dieta isso, detox, passava o dia lá, indo no banheiro, fazendo a limpeza intestinal, né? E hoje as pessoas que fazem essa dieta em casa, elas costumam se alimentar de chá, água de coco. Coloca o couve, né? Tudo coloca o couve pra ficar verde. Ficou verde é detox. É, ficou verde é detox. É couve, maracujá, limão. É, então, alface. É, então a dieta de detox, ela realmente faz bem, né? É verdade, mas nem tanto, né? A dieta detox é composta por vários tipos de preparações, como suco, chás e coquetéis, que prometem limpar o organismo de toxinas e reduzir a produção de radicais livres, que são prejudiciais às células do organismo. Pelo menos alimentos que contêm esse tipo de dieta possuem baixo valor calórico, mas eles não podem ser seguidos por longo período de tempo, pois os alimentos são restringidos e o que leva a sérios prejuízos na saúde, né, Felipe? É importante salientar, né, que a dieta detox, ela realmente tem sua função. Mas não é qualquer pessoa que pode fazer ela ao que bem entender. Você tem que procurar o profissional especializado, um nutricionista, porque ela não é uma coisa que você faz um dia, fiz hoje, amanhã não faço mais. Ela tem que seguir uma sequência, tem uma periodização, você tem que fazer durante um período ela, para que ela tenha o efeito dela, que é essa de desintoxicação. Não é de emagrecer. Não, né? É para emagrecer. Você emagrece pelo mesmo motivo que você emagreceu pelo glúten, porque você pode tirar alguns alimentos e colocou o suco, que não tem tantas calorias, e por isso você emagrece. Isso. Ou pode ser por perda de líquidos também. Isso, né? Exatamente. A pessoa perde líquidos, pensa que perdeu peso, perdeu massa, perdeu gordura, mas realmente foi líquidos que você no outro dia vai recuperar tudo de volta. É verdade. E você não sabe, né? A gente é 80 e poucos por cento de água, né? Isso perdeu mesmo. O líquido, você emagrece. Tô aí. Já viu aquela pessoa que cai no poço, passa lá 3 dias, volta só a caveira. Por quê? Porque parou de beber água, parou, né? Parou de beber água, mas né? Mas se chover, aí pelo menos enche o poço, né? Enche o poço, aí pode beber água. Pode beber água e aí vai voltar, né? A crescer de novo. Ah, isso mesmo. Vamos prosseguir agora a falar um pouquinho dos alimentos termogênicos. Os alimentos termogênicos. O que são alimentos termogênicos, né, Felipe? São aqueles alimentos que aceleram o metabolismo da pessoa. É, são aqueles alimentos que... Ah, tá filmando aqui. É, besteira. Aqueles alimentos que vão acelerar o metabolismo da gente. E realmente esses alimentos existem, né? Só que eles não são esse milagre. Não é tu comer o alimento, ingerir o alimento termogênico, que você vai ficar uma garota fitness do dia pra noite. Vai lá, né? Da canela, por exemplo. É. Se eu comer um pote de canela, eu vou ficar fitness, primeiro, ficar magro. Pra você comer um pote de canela, você tem que ser muito corajoso, porque... Haja canela, não sei onde vai botar tanta canela. É o que as pessoas fazem, né? Vou comer 40 gramas de canela. Meu filho, se for pesar 40 gramas de canela, vai dar canela até... E tem perigo também da bronca aspiração, né? Tanto pó que é a canela. Então tem que ter... outros alimentos também, Felipe, que são termogênicos, é o chá verde. Chá, né? Verde, isso. A pimenta, pimenta, né? Gengibre. As pessoas têm mania de... aumentar a quantidade desses alimentos nas refeições. Mas o que realmente interessa, às vezes, nem é tão o aumento dessa quantidade, né? É geralmente a refeição que está indo junto com esses alimentos. Não, não quer dizer que eles vão suprir aquelas calorias que você está botando a mais naquela refeição. É bom a gente explicar aqui direitinho como funciona isso, né? O corpo da gente, ele tem uma coisa chamada metabolismo, que é aquilo que a gente gasta durante o dia, a quantidade de energia que você gasta durante o seu dia. Se você consome uma quantidade menor do que o seu metabolismo, você vai emagrecer. Se você come a mais do que você gasta, você vai engordar. Então esses alimentos termogênicos, a função dele é acelerar esse metabolismo. Ou seja, se você consumia, vamos dizer, 1.500 calorias para seu metabolismo funcionar, com os alimentos termogênicos, essa quantidade de calorias ela vai aumentar um pouco. Mas ela não é tão significativa assim para você só comer esses alimentos e você achar que você vai emagrecer. Com certeza. Tudo tem que ser planejado, bem... E quem calcula esse metabolismo basal, né, as infusões vitais, mais o metabolismo de repouso, é um especialista, que é um nutricionista, né? Isso. Então é bom sempre procurar, não procurar na internet e fazer aquelas fórmulas, porque acaba que às vezes não se restringe só aquilo ali mesmo, só a fórmula matemática. Isso. Existem alguns fatores por trás. Aí você acha, né, que essa dieta, ela deu certo com seu vizinho, vai dar certo com você também. Mas o seu vizinho é totalmente diferente de você. O metabolismo dele é totalmente diferente do seu. Isso mesmo. Então, não é bem assim, né? Então, gente, a gente vai para um rápido comercial. A gente volta daqui a pouco. Não saiam daí. A gente vai falar do que faz mal, se faz mal tomar líquidos durante a refeição, né? Se a canjica, a cerveja preta, é bom para amamentar as mães, que a gente já comentou na semana passada, mas a gente repete, porque eu acho que o pessoal dá falta. E o ovo... E se o ovo aumenta o colesterol, né? Então isso. A gente volta daqui a pouquinho com mais Prato Cheio, com mais curiosidades sobre nutrição. É já já. Mitos e verdades. Thank you. voltamos com o nosso programa Prato Cheio. Agora são 9 horas e 30 minutos aqui na sua rádio Aconchego 88.5. E vamos lá continuar, Felipe, sobre os mitos e verdades da nutrição. A primeira pergunta que vem agora, né? É aquela: faz mal tomar líquidos durante a refeição? Quem nunca ouviu aquela historinha, né? De que se tomar algum líquido depois da refeição, vai engordar, né? Tem um amigo meu que tava dizendo que ele tava gordo porque ele tomava líquido depois da refeição. Então, o alimento que ele comia não... Não. Qual era esse líquido que ele tomava? Só se fosse Coca-Cola. Coca-Cola, né? Um litro de Coca-Cola depois da refeição. Então, mas e aí, é mentira ou é verdade? Mentira ou é verdade? A gente vai responder essa por último. Vamos deixar para os nossos internautas que estão nos acompanhando ao vivo. E as pessoas que estão nos escutando, que também podem participar pelo direct do Instagram. Podem mandar suas perguntas também. Ou pelo número, né? Aqui. Vamos dizer pelo número agora, Felipe. O 99721-5409. Felipe, repete. 99721-5409. Você pode mandar suas perguntas. E essa pergunta a gente responde no final do programa. Então vamos passar, né? Semana passada a gente falou um pouquinho sobre a amamentação, né? Sobre o leite materno. Isso. E surgiu a pergunta aqui se a cerveja preta, né, é bom pra amamentar, é bom durante a amamentação. Mas, se vai aumentar a quantidade de leite da mãe. Calma que a produção tá aqui falando. Opa, quem? Que foi a produção? Adson, eu queria mandar um abraço pra Adson. Ah, Adson, lembrar que a aula de clínica agora é às 11. E ele chega na hora, hein, Adson? Chega na hora, hein, Adson? Então vamos lá. Adson quer saber da amamentação também, né? Que ele é pai agora. Parabéns, Adson, papai. É, vamos continuar, velho. E aí, então, é mentira ou é verdade? Que... É super mito, é um mito mesmo. Não existe comprovação científica que a ingestão de cerveja preta e outros alimentos possam aumentar o leite, né? Da o produção, leite materno. O leite materno, né? A produção. Isso é aquela questão histórica, né? Que é passada de mãe pra filha, de geração em geração, é, que, que não tá produzindo o leite, toma cerveja preta, mas não existe nenhuma comprovação que isso aconteça, né? Isso mesmo. Então, a cerveja, ela pode causar a síndrome do alcoolismo fetal. Do alcoolismo fetal, né? Quando o bebê está no útero, a mãe que consome cerveja durante a gestação, né? Pode também estar dando álcool pro seu filho. Pro seu filho. Vai passar pela placenta e vai chegar até a criança, né? Isso mesmo. E ele pode estar recebendo pequenas doses daquela quantidade que ela está recebendo. Que pequenas doses para ele já é significativo. Exatamente. Ele vai ter problemas pro resto da vida dele, né? Vai ficar com essa síndrome que vai poder ter que carregar pro resto da sua vida. Isso. E quando ele nasce como se fosse com uma abstinência do álcool que ele recebia durante a gestação. Isso. Vamos aqui para outra pergunta. É verdade ou mito que comer banana reduz a cãibra? Eu acho que é verdade. Eu gosto. Será que é verdade? Meu amigo Arthur gosta muito de banana. Vou perguntar ele aqui da produção, só um momento que eu vou levantar. Pera aí, viu, Arthur? Felipe? Arthur, você que é um fanático por banana, todo dia gosta de uma bananinha. O que é que você acha desse verdade ou mito? É uma verdade. Comer banana evita a cãibra. Por causa do potássio. Por causa de quê? Do potássio que tem na banana. E aí, Felipe? Nosso amigo Arthur aqui da produção está certo ou não? Será que é verdade ou é mentira? E é verdade mesmo, né? Comer a banana, ela vai... Olha aí, Arthur. Vai evitar a cãibra, mas desde que o indivíduo tenha cãibra por falta do potássio. Se for outros fatores que estejam levando a essa cãibra, a banana ela não vai resolver, né? Então é bom você sempre procurar o que é que está levando você a ter essa cãibra. Aí você faz o teste, né? Se está tendo cãibra, comer banana e ficou bom... É porque era falta de potássio. Se não... Isso mesmo. Mas tem vem que aqui no CIS procurar... Mas tem que ter um parêntese também. Por quê, Felipe? Porque se a pessoa vir possuir alguma deficiência renal, né? Por exemplo, nefrolitíase, que é cálculo no rim, né? A alimentação... A hiperpotassemia, né? Tem que procurar um especialista, né? Porque para... Isso é a prova da gente de quinta-feira. A prova, né? Isso mesmo. Porque a nefrolitíase, né? Com o aumento do consumo de banana, que é um alimento rico em potássio, mas pobre em oxalato, ele vai facilitar a diminuição de cálcio na urina. Então, isso vai fazer com que a gente não crie cálculo renal, né? Prevenção do cálculo renal. Mas caso a gente tenha alguma doença crônica renal, a gente vai reter potássio. Então, não seria legal a gente reter potássio e ainda comer mais banana. Na dieta, né? Faz banana, isso mesmo. Então isso é um dos parentes. Procure o seu nutricionista e seu médico da UBS, que ele também lhe encaminha pra gente, pros nutricionistas. Tem aqui uma pergunta, que essa daqui sempre gerou polêmica, sempre vai existir. O ovo, né? É, o ovo aumenta o colesterol? O ovo aumenta ou não aumenta o colesterol? Quem nunca escutou, né? Comer ovo, já tá a avó falando, menina, tá com colesterol alto. Tá a mãe falando, não pode ver um ovo que... Coma a sua clara! Coma a sua clara, joga gema. Você consome quantos ovos por dia? Ele consome 7 ovos por dia e não tem o colesterol alto. Então, pra gente falar um pouco, né, do ovo, né? Existem o alimento mais nutritivo que existe no mundo é o leite materno. Em segundo lugar, é o ovo. O ovo é um dos alimentos mais que tem mais nutrientes. O ovo é rico em vitamina A, vitamina D, vitamina E, B12, B9 e colina. Ou seja, além disso, o ovo ele também é rico em proteínas, na sua clara. E tem também o colesterol na gema, que é o que assustava antigamente as pessoas, né? Você está ingerindo colesterol, então você vai ficar com colesterol alto, que se pensava, né? Mas é interessante saber que o colesterol que existe no ovo, a gordura que existe no ovo, ela é uma gordura boa para sua saúde. A gente hoje já sabe que existe o LDL e o HDL, que é o colesterol, a gente pode chamar de colesterol bom e o colesterol ruim. Então o ovo ele vai aumentar o seu colesterol bom. Então o ovo ele não vai lhe trazer nenhum prejuízo. Então você pode ficar tranquilo e comer o seu ovinho aí. É interessante também você lembrar que se você frita o ovo no óleo, o ruim aí tá sendo o óleo, não é o ovo. Não, né? É o ovo, né? E eu posso fritar ovo em outras substâncias? Em outras substâncias, por exemplo, o ovo, como ele é uma fritura rápida, você pode até usar o azeite mesmo pra fritar ovo, já que ele vai ser frito rápido. Também dê preferência a usar ele cozido, que você não vai usar nenhuma substância além do ovo. Existe também uma forma que é você quebrar o ovo, colocar em alguma xícara e botar no micro-ondas. Com algum tempero que você goste, que o ovo ele também vai ficar com aspecto cozido. Né? E também se você tiver a panela antiaderente, aquela isso. Panela que não gruda, né, que tem aquela proteção especial, pode fritar o ovo sem nada, só ovo. Então, gente, esse foi o segundo bloco. Daqui a pouco a gente volta pro último bloco e vai falar um pouquinho se a água em jejum emagrece. E o chá de hibisco, será que também emagrece? E será que o chá de hibisco emagrece? E alimentos diet e light, eles são saudáveis mesmo? A gente volta daqui a pouco, são 9h37 aqui na sua Rádio Aconchego. voltamos com o nosso programa Prato Cheio, no último bloco, as últimas perguntas. Antes eu queria conversar com a produção se há respostas daquela pergunta que a gente fez logo no começo, né? Se o líquido após a refeição, ele engorda ou não. É, se faz mal. A gente recebeu algumas respostas, né? A gente vai ter que ler poucas. Obrigado, Marcelo, por mandar aqui pelo meu celular. Uma das respostas aqui foi dizendo que realmente engordava. Que ele, quando tomava a água depois da refeição, via que o abdômen dele estava maior. Distendido, né? Distendido. Achava que ele estava engordando por conta disso. Então, Felipe, e aí? É verdade ou mentira? Rapaz, isso é uma grande mentira, né? Isso aí não existe. O que acontece é que a água, depois da refeição, você vai atrapalhar na sua digestão. Por exemplo, você tem a quantidade de enzimas, que é aquela substância que vai quebrar o seu alimento, que vai transformar o seu alimento em algo que você necessita. Se você tem uma quantidade de água maior nesse meio, vai ser mais difícil da enzima encontrar o alimento para quebrar. O que acontece basicamente é isso. Então a água, ela faz isso, ela vai atrapalhar a digestão do alimento. Mas ela não vai fazer você engordar nem nada disso, né? Nem emagrecer. Então, continuando, já tirando nossa dúvida, obrigado a todos que participaram, né? Marcelo, muito obrigado. Queria falar agora um pouquinho do... A água em jejum, né? Será que a água em jejum... Isso mesmo. Ela emagrece? Hoje a água tá que tá, né? Hoje a água tem, tá? Eu já ouvi... Engorda, emagrece... Eu já ouvi falar que do suco de limão, né? Do pessoal que toma em jejum, da água... Mas será que emagrece mesmo, né? É importante esclarecer que não existe comprovação científica que a água em jejum ajude no emagrecimento, né? Ela pode auxiliar na redução de peso... E a alimentação variada, o que pode auxiliar na redução de peso é a alimentação variada e equilibrada. Né? E não aquele copo de água que você toma em jejum. É, eu já ouvi falar também que se você tomasse água gelada antes de dormir, você evitava ter problemas cardíacos, ó. Essa água... Essa água deve ser, né? É benzida, é daquela igreja lá que benze a água, que não pode falar o nome. Eu não disse nome não, menino. Ah, então é mais uma mentira, né? A água em jejum, ela não emagrece. E o chá de hibisco, Felipe? Fala do chá. O chá de hibisco não vem, graças a Deus, não é feito em casa, não. Mas o chá de hibisco, ele tem estudos que demonstram esse efeito terapêutico de emagrecer? É, na verdade, o chá de hibisco, ele é diurético, né? Ou seja, você, como a gente já falou, a maior parte do seu corpo é de água e muitas pessoas retêm esse líquido devido à alimentação, o excesso de sódio, vários fatores. E o chá de hibisco, ele vai auxiliar você a perder essa retenção. Então, se você perde água, você urina mais, perde mais líquido, você, consequentemente, vai reduzir o seu peso por conta dessa função que o chá de hibisco tem, né? De tirar essa retenção hídrica. Isso mesmo. Mas também existem estudos hoje em dia falando do chá de hibisco em relação a algumas doenças, né? Como antipertensivos, como ele é um efeito antipertensivo, um efeito hepatoprotetor, hipocolesterolêmico, né? Anticancerígeno, é. Existem estudos que ainda estão em andamento, né? E que futuramente vão sair, vão falar um pouco mais do chá de hibisco. Mas pra emagrecer... Pra redução da gordura corporal... Se você não tiver essa alimentação adequada, balanceada, o chá de hibisco, ele não vai fazer milagre nenhum, né? Isso mesmo. Não vai ser água, né? Não vai ser água milagrosa. Então, pra finalizar, a gente tem a última pergunta aqui que surgiu, que foi alimentos light diet, eles são mais saudáveis, né? Primeiramente, o que são, né? Alimentos diet. Light e diet, Felipe. Vamos falar um pouquinho, né? Então, os alimentos... Light e diet, eles muitas pessoas preferem comprar esses alimentos do que os alimentos normais. Mas achando que é mais saudável, né? Mas na verdade, alimento diet e light, eles são alimentos... Que possuem quantidades menores de conteúdo. O light, ele é aquele alimento que, por exemplo, um Danone light em açúcar, ele não vai ter açúcar, né? Então, geralmente, os nutricionistas, eles dizem, compra um iogurte light, zero, né? E o mais barato perto da sua casa, né? E se for um iogurte diet, é porque ele é reduzido em alguma substância, né? Pode ser qualquer... gordura, açúcar, light também. Aí você compra aquela comida diet, é diet, então posso comer. Mas ele é diet em alguma substância e tem as outras todas, E as outras todas. Então, geralmente os alimentos diet light, eles são recomendados dentro de um plano dietético estudado, né? E também são recomendados para algumas doenças, como diabetes, né? Hipertensão, entre outros. Para os diabéticos, a gente compra o iogurte mais barato, mais que tem no mercadinho casa. Da sua casa. É, exatamente. Viu? Então... É o que, produção? Oi, produção. Desculpa, eu desjutei. Pode falar, produção? Pode falar. Mas filma direito que tá... Não, acho que é isso mesmo, hein? Ah, certo. O light é 100. O diet tem uma poção. Você nunca escutou a Gorete, não? Ih, a dúvida aqui, hein? Então surgiu a dúvida, vamos conversar com a Alana, que acabou de chegar. Alana, pra você, o que é light e diet? Light e diet, eu sempre esqueço a diferença. Meu Deus, ela não faz um ao vivo. Adu! Gente, light e diet é isso mesmo. Light, ele é 100. Procura no Google aí, Adu. Light é 100, então sem gordura, sem açúcar. E diet, ele tem a poção até 25%. É o contrário. Então agora tu me ensinou errado. É, não, light é 100, alguma coisa. A gente volta daqui aos comerciais pra falar um pouquinho de light e diet. Com a dúvida foi tirada aqui. O pai da ciência, Dr. Google, ajudou aqui o grupo e estava trocado, realmente. Estava com dúvida, acho que o conhecimento, né, vai estar trocado, mas vamos perguntar para Arthur agora, porque Arthur, na nossa produção aqui, ele vai dizer o que realmente é diet e light. Queria pedir perdão aos nossos telespectadores por um equívoco, né, Felipe? Às vezes existe esse equívoco, mas somos graças humanos, a Deus, né? Existe interno, e somos humanos, né? Vamos lá, Arthur, o que é realmente light e diet? Como meus amigos aqui falaram errado, tem que vir o pai, né, explicar as coisas certo. Diet é santo. Um alimento isento de carboidratos. Isento, é. É isento de alguma substância. Pode e o light? Carboidrato, gordura, sódio. E o light é um alimento reduzido. Ou seja, ele pode, ele ainda tem. Ele tem a substância, mas é uma quantidade menor. É muito menor do que o alimento normal. Isso, muito bem, Arthur. Parabéns, hein? Obrigado, viu, Arthur? A gente desculpas, né, pros nossos telespectadores. Foi um equívoco aqui da nossa produção que escreveu errado nossa pauta. Sim, então vamos lá. É mais saudável? É mais saudável ou não esse alimento? É mais saudável ou não? Aí depende, né? Depende do que você for utilizar, né? Se tiver bem adequado no seu plano alimentar. Não necessariamente você precisa consumir. Não necessariamente você precisa consumir. E tem aquelas pessoas que acham que porque é diet light pode comer à vontade, né? Isso. Isso, como a gente já falou, tem alguns desses. E tem a substância lá, tem outras substâncias. Pode ser diet em gordura, mas aumentado em açúcar, carboidratos, né? Em açúcares. Então, se você comer essa quantidade aí maior, você vai aumentar o seu peso de toda forma. Isso, vamos preferir comidas de verdade. É. Não, não, que seja alimentos que nascem na terra. Alimentos da terra, in naturas, frescos. Isso. Se vocês quiserem, tem a horta aqui do CIS. A horta do CIS está aberta para todo mundo. Tem uma feira orgânica, né? Feira orgânica do CIS, toda quinta-feira, né? Isso. Toda quinta-feira, a feira orgânica aqui do CIS, de manhã, você pode vir participar. E esse foi o programa Projeto Cheio de hoje. Satisfeitos. Estamos satisfeitos, bastante satisfeitos. Bastante satisfeitos. E felizes com a nossa apresentação. Semana que vem tem mais Projeto Cheio. Com o tema que você aguarda aí no nosso Instagram. Qual o Instagram? Arroba? Programa Prato Cheio. Isso mesmo, é só seguir. Pode mandar também sugestões pelo direct. E o Programa Prato Cheio vai ficando por aqui. Tenha um bom dia, uma boa semana a todos. E até semana que vem. Até semana que vem.